E no Redevamp Podcast de hoje, vamos falar do remake de A Hora do Espanto 2, que chega direto em DVD no mês de outubro, do filme Byzantium e da adaptação de Vampire Academy, e ainda de The Strain, novo seriado vampiresco de Guillermo del Toro. Eu sou o Lorde A e compartilho agora um DJ set especialmente criado para vocês. hand-me-downs from who knows where to all tomorrow's parties. And where will she go? What shall she do when midnight comes around? She turned once more to Sunday's cloud and cried behind the door. how deep the bullet lies. Unaware that I'm tearing you asunder. There's a thunder in our hearts, baby. So much hate for the ones we love. Tell me we both matter, don't we? You. E agora vamos falar de Byzantium. Sim, é um filme de vampiro dirigido por Neil Interview with the Vampire Jordan, que 17 anos depois daquela grande produção retorna ao gênero. Expectativas e ansiedades fluem em nossas veias. Como será tal filme? Sabemos que inicialmente a história foi criada para o teatro pela escritora Moira Buffin e a adaptação cinematográfica também foi roteirizada por ela, o que é bastante promissor. Na história, a vampira interpretada pela atriz Gemma Arterton, a princesa do filme Prince of Persia, Sands of Time, transforma sua filha, Saoirse Ronan, do filme Hannah, em vampira. E juntas, fingindo serem irmãs, levam uma vida bastante mortífera para com aqueles que cruzam seus caminhos. Depois de 2 séculos, a jovem vampira se apaixona por um rapaz com leucemia terminal, interpretado por Landry Jones, o Banshee do X-Men First Class. E então começa a questionar a eternidade. Aparentemente, isso renderá um confronto à moral, irresistível e imortal com sua criadora, conforme anunciado no belo cartaz do filme. Ainda não assistimos, mas assim que o fizermos, compartilhamos com vocês aqui no redevamp.com. Para acompanhar lançamentos e novidades vamps, participem da nossa fanpage no Facebook, facebook.com/voxvampirica, e assinem nosso canal lá no youtube.com/oficinavampirica. Ein paar Sachen an die Jungen. Wir sind Blutengel aus Berlin. Wir freuen uns, heute Abend hier zu sein. Es ist ein besonderes Erlebnis, nicht nur für euch, auch für uns. Ja, und wir fangen an. Why don't you pray to me? I can be your redemption. Thank you. deine Augen, spür das Leben ein letztes Mal. Spür die Kälte auf deiner Haut, nichts bleibt so, wie es war. Eine neue Hoffnung wird durch deinen Mut geboren. Die Schuld der Vergangenheit bleibt in deiner Erinnerung verloren. E foi lançado o primeiro trailer de Vampire Academy, The Bloody Sisters. Vem aí o primeiro filme da série de livro adolescentes Vampire Academy, Bloody Sisters, que narra as aventuras de uma vampira chamada Rose Hathaway, interpretada por Zoe Deutsch, para proteger sua melhor amiga, Moroi, que é a Lisa Dragomir, interpretada por Lucy Fry. O primeiro trailer inclui algumas explosões, um pouco de sensualidade e um tom admirável de tensão. O filme é ambientado na Academia St. Vladimir, uma academia de vampiros, e lá os Dunfer, meio vampiros, e os Moroi, nascidos vampiros, aprendem sobre ocultismo, alquimia e suas habilidades para sobreviverem em um mundo onde são caçados e temidos. Como era de se esperar, a história traz aquela trama de enlatado de vampiros bonzinhos versus vampiros mauzinhos. Comparação Grifindória versus Sonserina é inevitável, dada a época de publicação dos livros de Vampire Academy, onde temos os morões, vampiros mágicos e bonzinhos, que podem andar à luz do dia, se alimentam de doadores consensuais, envelhecem e morrem contra os malévolos estrigóis, vampiros mauzinhos graças aos deuses, imortais e predadores dos morrois. No meio deste contexto, descobrimos que a vampira Lisa Dragomir é uma princesa e herdeira das 12 famílias Moroi. Sua melhor amiga, a Danfir Rose Hathaway, compartilha um enlace psíquico com ela e precisa sobreviver a um duro treinamento para tornar-se a sua guardiã. Como se isso já não colocasse sua vida em risco, ela também vive um romance proibido com seu professor vampírico Dimitri, interpretado por Danila Kozlovsky. No elenco temos Olga Kurylenko, de Oblivion, que viverá Kirova, diretora da academia, Sammy Gale, de Blue Bloodies, que será Mia, inimiga das mocinhas da história. Vampire Academy Bloody Sisters estreia em 14 de fevereiro nos Estados Unidos. Vem, Sideways and up and down. The beat takes you over and spins you round. A Hora do Espanto 2 chega direto no DVD em outubro. A 20th Century Fox Home Entertainment basicamente recicla a trama do primeiro filme e troca o sexo do vampiro. Sai Jerry, vivido por Colin Farrell no remake, e entra Jerry, uma vampira interpretada pela londrina Jamie Murray, do seriado Dexter. Em Fright Night 2, Charlie arruma uma bolsa de estudo na Romênia e parte para lá com seu amigo Ed e sua ex-namorada Amy, quando descobre que sua professora é uma vampira. Porém, Charlie tenta avisar a todos, mas ninguém o escuta, como sempre. Sem saída, Charlie busca a ajuda de Peter Vincent, um infame caçador de vampiros da televisão que, coincidentemente, está na Romênia rodando sua série de TV Fright Night. Eduardo Rodrigues dirige Fright Night 2, que sai direto em DVD nos Estados Unidos no dia 1º de outubro. Para estas e mais notícias, fique sempre de olho em redvamp.com. Dry your eyes and quietly bear this pain with pride, for heaven shall remember the silent and the brave. And promise me they will never see the fear within our eyes. We will give strength to those who still remain. Draws near and hide the signs of pain. With noble acts, the bravest souls endure the heart's remains. Discard regret that in this debt a better world is made, that children of a newer day might remember and avoid our fate. And in the fury darkest hour, we will be your light. You've asked me for my sacrifice, and I am winterborn. Without denying, our faith is calm that I have never known. I hear the angels call my name, and I am winterborn. Your head up high, for there is no greater love. Think of the faces of the people you defend, and promise me they will never see the tears within our eyes. Although we are men with mortal sins, angels never cry. Draws near and hide the signs of pain. With noble acts, the bravest souls endure the heart's remains. Discard regret that in this debt a better world is made, that children of a newer day might remember and avoid our fate. And in the fury darkest hour, we will be your light. You've asked me for my sacrifice, and I am winterborn. Without denying, our faith is calm that I have never known. I hear the angels call my name, and I am winterborn. moment I am for you, though better men have failed. I will give my life for love, for I am winter born. And in the fury of this darkest hour, we will be your light. You've asked me for my sacrifice, and I am winter born. Without denying, our faith is come that I have never known. I hear the angels call my name, and I am winter born. I hear the angels call my name, and I am winter born. And in my dying, I'm more alive than I have ever been. I will make this sacrifice, for I am winter born. The Strain. Depois do sucesso mundial dos seriados True Blood e Vampire Diaries, que inicialmente eram publicados em livros há quase uma década e meia atrás, chega a hora da trilogia da escuridão do cineasta Guillermo del Toro se transformar em seriado. E talvez ela venha a ser um dos mais promissores seriados vampirescos desta década. Agora que a infame febre Crepúsculo se foi, ainda veremos algumas produções voltadas para adolescentes, mas sem mais com o depreciável tom purpurinado. E infelizmente o tom adolescente nem sequer passa perto de The Strain. Ambientada num futuro bem próximo, com direito a epidemias, vampiros e tons apocalípticos. Esqueça o tom poético de Bram Stoker, o glamour decadente de Anne Rice, as colegiais afetadas de Crepúsculo, os modelinhos de Vampire Diaries e a sensualidade de True Blood. Em The Strain, temos avidez de sangue, genocídio e matança desenfreada. Mas diferentemente de Eu Sou a Lenda, de Richard Matheson, ou da aventura de Bem contra o Mal, da saga O Vampiro Rei, de André Bianco, aqui as coisas são bem mais macabras e muito menos heróicas. O livro ganhou destaque por abordar o tema de vampiros de forma diferente, biológica e cientificamente. Os procedimentos cirúrgicos são minuciosamente detalhados, assim como a lenta transformação das vítimas. A abordagem científica começa a tratar o vampirismo como um vírus, uma pandemia que precisa ser contida, mas que vai se expandindo rapidamente, impossível de ser impedida. O livro foi elogiado pela crítica especializada e Guillermo del Toro agradou em sua estreia literária. Sua contribuição é chamada de The Fall, traduzido no Brasil como A Queda, e já foi publicado pela editora Rocco. O nível detalhista do livro se manteve, transportando o leitor para uma realidade onde vampiros deixaram de ser lendas e tornaram-se o pesadelo da humanidade. O Dr. Efrain Goodwitter, chefe do Centro de Controle de Doenças, vivido por Corey Stoll, deve organizar uma força-tarefa para conter uma epidemia vampírica que assola Nova York. O par romântico do doutor é a doutora Nora Martinez, especializada em bioquímica e interpretada por Mia Maestro, de Alias. A atriz Leslie Hopes, de Revolutions, viverá Joan Luz, uma das poucas sobreviventes da epidemia. O elenco também contará com Jonathan Hyde, que interpreta um paraplégico que é o terceiro homem mais rico do mundo, Richard Samuel, como Thomas A. Crost, um personagem misterioso do passado do Dr. Goodwitter, Kevin Durant, como o exterminador Vasily Fett, que irá se juntar à equipe do Bom Doutor. Uma boa ficção científica sem Johnny Hurt é impossível de ser uma boa ficção científica. Aqui ele interpreta um sobrevivente do Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, que pode ter respostas concretas sobre a epidemia, se alguém lhe der ouvidos, claro. E o time dos mocinhos é completado por Jim Kent, feito por Sam Astin, o Sam, Mr. Frodo Gange, da trilogia O Senhor dos Anéis. Os vilões são comandados pelo vampiro The Master, interpretado por Robert Mallet, de Círculo de Fogo, ou Pacific Rim, que, fazendo uso da epidemia, pretende forçar uma nova ordem mundial. As filmagens do episódio piloto começam agora em setembro e novembro de 2013, lá em Toronto, no Canadá. O principal produtor da série é o cara do Lost, Carlton Kuss, e os criadores da série, Del Toro e Hogan, são os co-roteiristas, e o próprio Del Toro assume a direção. A produção é do canal pago FX e a primeira temporada contará com 13 episódios, se aprovada pela emissora. Portanto, todo mundo fazendo preces a partir de agora ao Santo Vlad. Estamos no aguardo e assim que tivermos novidade, compartilhamos com você aqui no Rede Vamp Podcast. E para acompanhar lançamentos e novidades, participem da nossa fanpage no Facebook em facebook.com/voxvampirica.